Eita, coisa boa demais! Segura meu parceiro, Boy Som Geradores! Alô, Wagner Gravações! Os Vagalumes de Lagarto! Ei, paixão! Vem rachar com o Lucas Camargo, hein? Sabe, não peço nada mais. Está sempre ao teu lado. Nem posso acreditar que sou teu namorado. Como é bom ter você. Sabe, não deixo de sonhar com o doce dos teus lábios. Preciso confessar, estou apaixonado e não vou te perder. Quando te conheci, tão difícil dizer, me acendeste uma luz, me ensinaste a viver. Quanto tempo busquei, mas enfim te encontrei. Tão perfeita como imaginei. Oh, oh, como agulha no palheiro, tão difícil de achar um amor verdadeiro, um tesouro no mar. Quanto como imaginei. Meu parceiro Boca Produções, é nóis, garoto. Alô, Jameson. Rapaziada do Forte Ali, Visual Pinturas, abraço. Sabe, não peço nada mais. Estar sempre ao teu lado. Nem posso acreditar, sou teu namorado. Como é bom ter você. Sabe, não deixo de sonhar com o doce dos teus lábios. Preciso confessar, estou apaixonado e não vou te perder. Conheci, tão difícil dizer. Me acendeste uma luz, me ensinaste a viver. Quanto tempo busquei, mas enfim te encontrei. Tão perfeita como imaginei. Oh, oh, como agulha no palheiro, tão difícil de achar um amor verdadeiro, um tesouro no mar. Quanto tempo busquei, mas enfim te encontrei. Tão perfeita como imaginei. Pode chorar, pode chorar.